Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. E hoje a gente tá aqui com um Trip View que, apesar de não ser clássico, é sobre uma história antiga, né? Porque a gente tá aqui com uma semana livre no mês. E a gente vai falar sobre a revista Superman vs. The Amazing Spider-Man, publicada em 1976. O primeiro crossover, né? De heróis entre Marvel e DC. Isso. Essa pode ser considerada a parte 1, porque a gente vai falar sobre os outros crossovers do Aranha lá no Tripcast da semana que vem. Nesse programa aqui a gente vai falar da história em si. E lá no cast vai ser os bastidores, né, e outras coisas. Bom, aqui no Brasil ela foi publicada 3 vezes. Foi publicada pela Ebal em 77 com o título A Batalha do Século. Depois foi publicada pela Abril em janeiro de 86 com o título O Encontro do Século. E novamente em 93 pela Abril também com o título de O Maior Combate de Todos os Tempos. Ou seja, ninguém se decide no nome da história. A história original é The Battle of the Century, então A Batalha do Século seria o mais fiel. Da Ebal, tá vendo? Sempre Ebal com os títulos mais próprios, o que é uma mentira deslavada. E essa história da Ebal, essa revista da Ebal aí era um formato gigante. A original era também era, não era? Qual? A original também era, né? Não sei, nunca cheguei a ver a original. Eu tenho quase certeza de que era maior. Eu não sei se ela era maior no formato da revista, mas em quantidade de páginas ela tinha 100 páginas, né? Era uma história maior. E basicamente eles levam em consideração nessa história como se os dois personagens existissem no mesmo universo, né? Isso, Marvel e DC é um só. A maioria dos crossovers pré-crise são assim, né? Pois é, Que só no Marvel vs DC que trataram como dois universos diferentes. Isso. É, na verdade tem vários pós-crise que também são, é verdade. Então, a partir do Marvel vs DC. É, aquele Homem-Aranha e Batman já é um universo diferente, isso. Eu acho também, né? Não. Ah, não é, eu digo, é o mesmo, verdade. É o mesmo, mas lá no cast eu falo. Pô, curiei agora. A história é dividida aí, né, no início, que tem um primeiro prólogo, que é o do Superman. Super-Homem, no início, né? No meio e no fim. É, pois acho é. Que é a história que tem mais prólogos que eu já vi, cara. O primeiro prólogo é do Super-Homem lutando contra um robô gigante, né? Você podia ter chamado, todo mundo achando que ia falar Power Ranger. Os Power Rangers, né, cara? Isso é horrível. Podiam ter chamado o Guillermo del Toro, isso sim. O Super-Homem tá lutando contra um robô gigante que tá destruindo Metrópolis. Pra variar. Olha, coitado, Metrópolis parece Tóquio. No novo filme aí que... Eu quero deixar claro que eu não vi, parece que ela vai pro espaço também. Vai. Boa parte dela, pelo menos. É igual aqui, ó. Que o robôzão, o Kipsy Danger aqui, dá um soco no Super-Homem, ele quebra metade do prédio lá. Já aproveita uma parte desse prédio quebrado pra bater no robô, tá vendo? Detalhe que o robô tem os raios mamilares também, tá vendo? Oh, meu Deus, é um mistério. Não, Kraven vestido de... controlando um robô não, gigante. Mistério? Por que eu falei mistério? Eu só quero redimir que eu falei bobagem. Realmente o Super, ele só pega o prédio. Ele nem tenta bater no robô com ele. Que prova que ele é burro pra caramba. Agora continua a novidade. É verdade, o Magari fazendo um trip view falando sobre Super-Homem. Olha que beleza. Não, eu tô falando sobre o Homem-Aranha. O Mônio tá falando com o Mônio é o Super-Homem. E eu sou o Homem-Aranha. Tá certo. E eu sou o leitor, ok. Então, os dois lutam, o robô fazendo o Super-Homem passar por um sufoco lá, né? E ele tem várias armas lá que conseguem afetar o Super-Homem de alguma forma, né? Aí, no final das contas, a gente descobre que o robô queria roubar um computador dentro de um banheiro, né? É um banheiro. Ele queria comer um pedaço do computador. Então, mas o computador tá dentro do banheiro, não tá? Olha essa cabine. O robô queria roubar? É, o robô queria roubar. Olha, tinha até um cara tentando entrar na cabine lá na hora que ele pega. Banheiro dos laboratórios Star. Que aqui, se não me engano, ainda não é chamado de laboratórios Delta, né? Aí é Delta. A Lois é Miriam, então. Aí no final das contas, o Super-Homem vai perseguir o robô, a cabeça do robô ejeta, ele voa atrás dela. E aí a gente vê que era só uma isca, né? Que o Lex Luthor... Que tem o rei do crime magro... Não, peraí. O Lex Luthor tava na base do robô lá e era tudo um plano, né, arquitetado por ele. Um plano genial, diga-se de passagem, porque ele conseguiu comer um pedaço do computador. Eu acho legal dessa história que se pega alguém que não conhece a mitologia do Super-Homem e vai ler, o cara deve estranhar muita coisa, né, da história. O que tem? Por exemplo, você não estranhou que o Clark trabalha na TV e não no jornal? Eu não estranhei porque na segunda parte aqui, o Clark fala que tá trabalhando na TV. Pois é, mas você não estranhou ele falar isso? Não, puxa. Assim é como se alguém não conhece o Aranha e mais pra frente vai ver ele trabalhando no Globo Diário, pode estranhar. Alguma coisa aconteceu, ele foi pra TV. Aliás, uma TV muito divertida aqui, que você, do pleno horário de trabalho, os caras podem colocar aqueles baldes de água na porta pra ficar bregando peça com os outros. Ué, mas onde você trabalha, vocês não fazem isso? A única coisa que o cara faz, o chefe faz, oh, tira esse balde daí e vem trabalhar. Seu vagabundo. O jeito que ele segura o balde pra não cair é ótimo, né? Daquele soprinho pra cima. É, pra essa minha, o Super tem bolso na capa. Ele tem um bolso dentro da capa, assim. Onde é onde ele guarda a roupa dele, geralmente. Ah, pô. Tá explicado pra que serve essa inutilidade. Quem sabe o Batman também tem um bolsão na capa. Isso resolveria aquela questão que vocês falam. Onde que ele guarda o... Ah, o Batman é outra história. Onde o Batman guarda as coisas já foi explicado na Feira da Fruta. Pois tá certo. E o Eric não vai colocar o áudio nisso aí. Não, não vou. O detalhe é que o cara que tentou passar, pregar a peça no Clark, o balde cai na cabeça dele. E nesse quadro aqui que tá ele olhando pro povo, bem que poderia ser um inimigo de algum super-herói, né, cara? Porque tem tanto uniforme ridículo. Uma coisa que eu sempre me espanta quando eu leio alguma coisa do Super-Homem, que diga-se de passar, não é muita coisa, são esses 772.372 poderes que ele tem. Não, isso é um universo pré-crise. Isso foi corrigido depois. Que ele usa o super-sopro pra segurar o balde até o cara lá passar. Mas pra final, no outro confronto, ele vai usar a super ventriloquia. Nos filmes, ele faz a Terra voltar, dá o beijo amnésico na Miriam. Não, já era Lois, já. Não, mas eu tô com a revista aqui que fala Miriam é Miriam. É Miriam Lane. Eles chamam a Lois de Miriam nesse primeiro crossover. Eles chamam ela de Miriam no original? Sim. Miriam Lane. Não, no original, Lois. Que você quer dizer nos Estados Unidos? É, eles chamam ela de Miriam. De Lois. De Lois? No... Então. O nome dela é Lois? Não, foi só aqui. Foi tipo aquele negócio do Pedro Prado. Ah, tá. Só que a da Miriam. O nome do Super-Homem no começo, ele era o repórter Edu. Ah. É porque a minha dúvida é se foi só na Abril que chamaram ela de Miriam ou em todas as do Brasil, entendeu? Então, foi no começo no Brasil, a Abril manteve esse nome. Eles só trocaram depois da crise nas Infinitas Terras. Olha, só que... Aproveitaram a deixa pra corrigir. Os caras precisam de crise até pra trocar de nome de personagem. O Superman, ele vê lá no noticiário, né, que o robô destruiu uma grande parte de Metrópolis. Aí, na verdade, depois ele descobre que, na verdade, eles estão assistindo um episódio de Tokusatsu. Ah, não. Estão assistindo Changeman. E aí ele sai, né, procurando por Metrópolis lá, com a supervisão dele, que enxerga quilômetros de distância em todas as direções, atravessando todos os objetos, né? Claro. Até que ele acha um... É tipo um robô, um caranguejo gigante metálico no fundo do mar. O Aranha consegue respirar embaixo, segurar a respiração por causa das aranhas e o Super-Homem. Por causa do Super-Homem? Não, por causa do Super-Fôlego. Porque todas as aranhas seguram, né, a respiração, claro, embaixo da água. Aí o Super entra lá no caranguejo gigante lá, igual o Jasper entra no Dino. O que eu acho engraçado é ele se surpreender. Luthor, é você que está por trás disso? Ele tem algum outro vilão? A galeria grande, ao respeito. Sacanagem. Bom, e aí ele descobre que é tudo uma obra do Lex Luthor. Aí o Lex começa a ativar aquelas armas impossíveis, né? Que é um monte de raio saindo do nada e indo pra lugar nenhum, que acaba pegando o Superman e reduzindo a força dele. Ela pode fatiar até o Super-Homem, de acordo com ele, mas não fatia o casco do caranguejo dele. Era isso que eu ia falar. É que deve ter um emissor e um receptor, né? Um emissor no teto, bom, sei lá. Aí o Superman consegue escapar, né? Ele dá um jeito lá e captura o Lex e leva ele pra prisão. E eles estão indo, o Clark junto com o povo do... Como é que é o nome da TV lá? Do... Rede Galáxia de Televisão. Um ótimo nome. É, o pessoal da Galáxia estão indo pra Nova York, né? Vai ter uma convenção lá. Congresso de jornalistas. Isso, um congresso. Quando que mudaram o Super-Homem pra Superman no Brasil? Foi na Panini? Foi quando começou a linha Premium. Ah, tá. Que eu acho horrível, aliás. Pra mim é Super-Homem pra sempre. Eu ia falar agora que os saudosistas sempre falam Super-Homem, né? Os velhos, né? Entendi. Eu não falei isso. Até eu falo Super-Homem. E olha que eu não gosto. Aliás, pra quem tá ouvindo e não sabe, eu não gosto do personagem. Se alguém não souber, né? Você não gosta de nenhum personagem da DC, né? Me respeita o Batman. Há controvérsia. Isso não quer dizer gostar, tá? É respeito. Quem me tem no Facebook sabe como eu respeito o Batman. Então, Magarin, pra sua alegria, o segundo prólogo da história é com o Homem-Aranha. Pode ter as honras de iniciar aí. Não, de sempre, ele tá lá esperando o pessoal saltar pra tirar foto. Aliás, uma câmera bonita. De quem será aquele robô? Ele prende a câmera. Será que tem algum fã do Super-Homem ouvindo isso aqui? Que não tá acostumado com a aranha? Pra poder agir de falar que ele prende a câmera pra... Ah, vão falar, né? Quem sabe? Na prova de que a história é antiga, que essa câmera, eles ainda falam que é com temporizador, né? É. A cada 10 segundos ela tirou uma foto. Se fosse hoje em dia, ele usaria uma Cybershot, né? Não perderia nada. Eu usaria uma TechPix. Aí o aranha começa a soltar os catiripapos lá nos figurantes de Toy Story. Os soldadinhos, né? Aí aparece o Dr. Octopus, armado e perigoso pra encher o aranha de porrada. E se lá o Luthor tinha o caranguejo subaquático, lá o Octopus aqui tem um Octopus voador. Convenhamos que um caranguejo subaquático faz sentido. Ele tem um polvo voador. Vai dizer que o Octopus voador não. Ele tem um polvo voador, é ótimo. Sim, sim. Aí também rola os catiripapos, vai os... Ah, peraí, não vamos citar a menção honrosa ao Bugue-Aranha? O Octopus fala, contemple o Octopus voador. Aí o Homem-Aranha, putz, e eu pensei que o Aranha Move era ridículo, né? Menção honrosa, pô. Ah, é, ele fala. Eu pulei esse quadrinho. Esse é o que? Quadrinho não, esse balão. E eu lembrei do Aranha Móvel, sem ler isso aqui, pra mostrar como são ridículos. Enfim, aí os dois octopos aqui, o que não voa e o que avoa, enche o aranha de porrada. A polícia chega e, como todo mundo sabe, que o pessoal tem medo de polícia, mesmo que ele tenha um octopus voador pra encher os carros de catiripapo, o octopus vai embora. E é óbvio que é culpa. Quando os policiais chegam, claro que... Olha, foi o aranha que invadiu a joalheria. Afinal, todo dia eles pegam o aranha assaltando joalherias. Tão horrível isso. Tipo, a essa altura do campeonato, os caras já tinham que ter acostumado que o aranha ajuda a polícia. Tipo, a polícia, pelo menos, manja? Só uma pergunta. Eu falei que o Octopus deixa o Homem-Aranha quase desmaiado lá. Tava no mudo ou não? Tava. Eu tenho que acostumar com isso. Olha, o Eric comprou o mesmo fone que eu uso aqui. Agora ele vai saber o que é falar um zilhão de coisas no mundo. Então, a polícia acha que o Homem-Aranha tava roubando porque o Octopus deixou ele praticamente desmaiado lá em cima do prédio, né? O que é pior nessa história é, eu chego lá, tipo, a polícia tá achando o quê? Que o cara foi roubar a joalheria e resolveu tirar um cochilo? Não. Brigou com... O parceiro dele, sei lá. Aí o Homem-Aranha chega lá no Clarim Diário com o filme, né? Falando que ele tem fotos exclusivas. O Jameson manda publicar na primeira página. A Beth brincando com aquelas mímicas de espelho ali. E aí o Jameson pede pra imprimir, pra colocar as fotos já na edição que vai sair agora. Ela fica bajulando o Peter, só que aí dá coisa errada. Porque a gente elogiou tanto a câmera, mas pelo jeito eles esqueceram que o Aranha tá enfrentando o Super-Homem, não o Flash. Culpa é do estagiário, né? Que escolhe a melhor foto e coloca na primeira página. Todas as fotos ficaram ruins, ele colocou qualquer uma. Mesmo a melhor, a menos pior. O Jameson fica nervosão lá, o Peter vai embora, né? Do Jameson carinho. Aprende karatê. Ele grita, quase literalmente que ele pula em cima do Peter e expulsa ele do prédio. Sai daqui. Aí a hora que o Peter sai do prédio lá com a Mary Jane, que eu não lembro como que ela entrou na história. Nada, ela tava lá fazendo um teste, né, pra virar garota propaganda. Na verdade, o James Isso. contratou ela pra ela fazer publicidade de alguma coisa aí. E aí o Peter, o sentido de aranha dele aciona quando ele vê um dirigível. E a hora que ele vai pra cima pra investigar, ele descobre que é o... Como é que é o nome do negócio? Octopus Voador. Octopus Voador, ok. Eu vejo que você gostou do nome, né? Tá, né? O Octopus fala, como que você me achou? O Homem-Aranha fala que jogou um rastreador aranha no Octopus, né? Aí tá aqui, se não notou, volte na página 25. É essa cena da hora que ele dá tipo um soco, né? Deixa eu ver. Tô voltando. Vamos voltar à página e ver precisamente. Se você olha só, agora eu vi. Se você não notou, volte ao minuto... Página 25. 25 não tem nada. Ah, mas peraí, aonde tá a página? Mas não, a numeração tá na página mesmo, é 23. Ah, tá aqui. O Elcio fala aqui. É isso. Aí a hora que você volta lá na página, sai um rastreador aranha do sovaco do Homem-Aranha. É, mas é a página 23, tá errado. A 25 aqui na revista é a do Peter chegando no Clarim. É a 23. Tá aí na 23, não é na 25 não, gente. Que ano que saiu essa revista mesmo que a gente comentou, foi? Essa que a gente tá, acho que é de 83, 86. Então, quem leu em 86 aí ficou procurando a resposta, a gente acabou de dar agora. Pensou, o cara já tá há 20 anos procurando. Aliás, há quase 30 anos procurando. Bom, mas aí, no final das contas, o Homem-Aranha consegue... Olha que irônico. Ele consegue derrotar o Octopus, o polvo, jogando ele na água. Pra um polvo que voa? Bom, e aí o pessoal prende o Octopus e o Peter vai pra conferência lá. Sério que você ficou abismado com o Octopus estar na água do que voando? Não, eu achei estranho ele ser derrotado na água, né? Ele tinha que, sei lá, ficar mais forte. Isso, ele é o Aquaman agora. O que não faz sentido nenhum, né? Porque os braços são mecânicos, não tem... Bom... Falando em Aquaman, vocês viram o Aquaman lá no Family Guy lá? Não, que ele tá na água lá, o cara fica roubando, ele fala, não, vem aqui na água, vem aqui que eu te pego, vem aqui. Vê. Que horrível. Enfim, aí o Peter e o pessoal do Clarim também tá indo lá pra conferência de imprensa. Aí tem a pausa pra explicar o personagem pra quem é o fã do outro personagem. Aqui é do Aranha, a primeira. E sempre explicando aí que era um adolescente que foi picado por uma aranha, ganhou superpoderes e vai combater o crime. Bem resumido, né? E a gente tem o prólogo 3. Que beleza, a gente tá no terceiro prólogo ainda, né? Só que tem mais prólogo do que o Senhor dos Anéis tem final. Em outras palavras, a história não começou ainda, viu? Pois é. Que coisa, não? Basicamente é o Octopus e o Lex Luthor presos na mesma prisão. Aí o Lex estava com alguns componentes pra fugir da cadeia escondidos debaixo da pele, né? E aí ele bota o plano dele em ação lá, confunde todo mundo, liberta o Octopus e... E vão embora numa cena muito estranha. Só porque ele vai embora usando o Octopus de cavalinho? De polvinho, né? Ele liberta o Octopus que tava com os tentáculos, mas os tentáculos estavam inutilizados, né? Não, ele esqueceu mesmo. Se já prenderam o Octopus, só prendendo os braços normais dele. E aí a gente tem outra pausa pra identificação do herói, agora Superman. Isso, foi mordido por um homem radioativo, né? Virou Super-Homem. Homem radioativo lá da Marvel, né? Isso. Pra quem não conhece a história do Super-Homem, né? O garotinho foi mandado pra Terra, ganhou superpoder no sol amarelo e é super forte. Isso. Pronto. Exatamente. Explicação perfeita. Tem mais? Ele tinha um rabo que quando era cortado virava um macaco gigante. É, ops, justamente. Ops, não, esse é o rabo virava um macaco gigante. Isso. E quando o melhor amigo dele morreu, ele virou um Super Saiyajin. Esse cara é meu. Isso. Referência da Dragon Ball Z, eu moro no... Eu tinha pegado, na verdade, mas eu não sei a questão do rabo, por exemplo. Eu sei que o Goku tinha rabo quando era criança, mas... É, então, aquele rabo era pra, quando ele visse a lua, ele virava um macaco gigante. Só voltava ao normal se cortasse o rabo. Ah... Isso ou a lua sumisse, né? Como aconteceu algumas vezes durante a série. Então começa o capítulo 1. Finalmente começa a história. Duelo de titãs, né? Eles estão lá na conferência. Tá o Peter com a Mary Jane e o Clark com a Miriam. Com a Lois, né? Miriam. Tá o Clark com a Miriam Lane e o Peter com a Mary Lane. Jane. Mary Lane e Miriam Jane. Ah, sei lá. Ah, o Jameson, como é que fala? Ele tipo xinga o Peter revida, né? Ok. Uma troca de gentilezas amável. Isso. O Clark vê que ele tá. O chefe dele tá querendo substituí-lo, né? Ok. Só uma coisa que eu acho engraçada, só do chefe querer substituir. Porque eles tratam assim, ah, porque você é conhecido em Metrópolis, mas emocionalmente é um zero. Eles falam como se Metrópolis fosse uma cidadezinha do interior. Só que nas revistas do Super-Homem, sempre dão a entender que Metrópolis é basicamente Nova York, cara. Não faz sentido, manja. Eu não sei se é nessa revista ou se é em outra que eu li, que eles colocam Metrópolis como se fosse a capital mundial. Tipo, mais importante que Nova York. Não é nessa. É, não lembro qual foi. Mas enfim, né? É tão grande quanto Nova York, pelo menos. É, a definição, na verdade, que a DC sempre deu é que assim, Metrópolis é Nova York durante o dia. Gotham seria a Nova York durante a noite. Entendi. É por isso que é sempre noite em Gotham e sempre dia em Metrópolis. Estou. Ou boquiaberto, sem palavras, estupefato. É. Que o Clark revelou a identidade dele aqui. Que ele tirou o óculos. É. E sorte que ele tava de costas, porque a Miriam chama ele de Clark. Se ele olhasse... Essa revista é pré-crise, né? Antes da crise tinha aquela história do óculos hipnótico, não tinha? É da super hipnose, coisa horrível. Quando ele tava com óculos, ele aparentava ser não sei quantos anos mais velho. Mais acabado, mais corcunda. Mas aquele tirou óculos. Então... Não, mas o efeito é duradouro durante algum tempo. Ah, que conveniente. Cara, essa é a pior desculpa que já roubaram ever. Se o cara coloca um óculos e ele tem efeitos hipnóticos, não sei o que e tal... É que o óculos amplifica o efeito. Isso, amplifica. Então, assim, ser duradouro por algum tempo depois que ele tirar não é nada forçado, né? Se você aceitar que tem os efeitos hipnóticos. Cara, é por isso que eu prefiro a versão do John Barney, que todo mundo já percebeu que os dois têm a mesma cara, só que também todo mundo já viu os dois juntos, então... Existem pessoas parecidas, né? Então... Pois é. Na verdade, esse óculos dele faz todo mundo precisar usar óculos, né, desse... E faz ele usar também, porque eu acho que ele tá confundindo a Miriam com a Lois com a Miriam aqui. A Miriam barra Lois vai investigar alguma coisa? É, porque tem um satélite que vão lançar pro espaço, que a NASA vai lançar pro espaço, ninguém sabe exatamente o que vai fazer e coisa e tal. E ela vai dar uma investigadinha pra ver o que é aquilo, tirar umas fotos, coisa e tal. Fazer o que ela faz de melhor, bobagem. Quando ela tá subindo, ela vai cair, o Peter salva ela, né? Aí a Mary Jane chega, aí tá o Peter, Miriam e Mary. Podia ser Maria, João, né? Olha, eu tive uma professora que chamava Maria Januária. Nossa, Deus. Eu acho que é o nome que mais bate, assim. A hora que as duas estão trocando farpa lá, chega o Superman e usa raios teleportadores com os olhos e faz as duas sumirem, né? E vai embora. Na verdade, o dia que ele vaporizou as duas, mas tudo bem. É, o que aparenta é isso, né? Ele vaporizou as duas. E o Peter grita, Mary Jane, Miriam. Mas queria que ele gritasse o quê? Tia May, não, achei... Joãozinho. Achei que ele podia estar falando em espanhol. Mira, mira. Não, detalhe que ele chama o Clark, assim, né, que ele não conhece ainda, e fala assim, as cabines telefônicas, onde ficam as cabines telefônicas, né? Que ele quer se trocar, só que eles trocaram tudo por orelhão, ok? Ah, então foi aqui que filmaram aquele trechinho que a gente já postou em algum vídeo passado aí. Ah, é que ele vai... A aranha vai se trocar e tem o Clark lá dentro. Bom, aí o Peter vai pro terraço, se troca e dá de cara com o Super-Homem. E, logicamente, né, os dois começam a lutar. Capítulo 2, isso. Quando os gigantes se encontram. E aí os dois começam a lutar, porque um acha que o outro tá envolvido no desaparecimento, né? Porque, igual eu comentei, que o Super-Homem apareceu, mas, na verdade, era o Lex Luthor fantasiado. Que beleza, de Super-Homem. Eu acho o seguinte, o Aranha tem razão pra achar que o Super-Homem tá envolvido. O Super-Homem não tem a menor razão pra achar que o Aranha tá envolvido. É, eu até voltei aqui um pouco pra ver se o Super fala que, sei lá, se foi algum... golpe pra... O Peter via o Super e o Clark via o Aranha. Eu achei que era também, mas aí o Super-Homem... Tipo assim, o Super-Homem viu o Homem-Aranha saindo do prédio, aí ele vai confrontar. Só que pela reação do Homem-Aranha, o Super-Homem já pensa assim, ah, calma aí, eu imaginei que ele tava envolvido com o falso Super-Homem, mas ouvindo essas coisas que ele tá falando, eu não tenho certeza. Só que a gente conhece o Homem-Aranha, né? Ele não vai parar de bater. Aí ele bate até o Super-Homem pensar perder não a paciência. Pensar não é o forte dele, né? Isso. Aí ele bate até o Super-Homem perder a paciência e continuar lutando. Ah, o Super-Careca aqui. Super-Careca que está seguindo a cabeça do Super-Homem. É. Isso, decapitou. Melhor estilo Sub-Zero. Bom, eles lutam. Você falou que ele atingiu pelo raio? Ah, é. E durante a luta o... Porque senão não ia ter como o Aranha... Tem esse detalhe, né? O Lex Luthor usa aquela pistola de teia do Spider-Boy no Homem-Aranha. Ele usa lá, ele joga tipo, o que que é? Radiação de estrela vermelha no Homem-Aranha, né? Isso faz com que o Homem-Aranha fique mais forte. Por isso que ele... A radiação de estrela vermelha tira a invulnerabilidade do Super-Homem. E deixa o Aranha brilhando mais do que o vampiro do Crepúsculo. Ah, mas só por um instantezinho, depois o brilho some. Então, na verdade, o Homem-Aranha não ficou mais forte, né? Não, o Aranha ele continuou com a mesma força. O Super-Homem é que recebe os golpes com a força que deveria, vamos dizer assim, vai. Eles ficam equivalentes. Isso, na verdade, sim. Se ele ficar sob uma estrela vermelha mesmo, ele perde todos os poderes. Então isso aí meio que dá uma enfraquecida nele. O que é isso depois de óculos hipnóticos? Bom, aí foi a justificativa aí pros dois conseguirem lutar, né, cara? Senão... Tanto que o Super vai dar um soco aqui e ele para antes e só o deslocamento do ar. Ah, o deslocamento do ar, parece. Eu tava tentando achar a palavra que tá escrito aqui. Deslocamento do ar faz o Aranha voar por 1 quilômetro. Isso, porque o efeito da estrela vermelha lá passou, né? Ou tá passando? Não, ela passa na hora que o Aranha vai dar o. Ah, verdade. Os dois. Pé no peito do Super. O Super-Homem pensa, meu Deus, eu tenho que parar o golpe antes que... Aí ele para o golpe, mas o ar joga o Homem-Aranha do outro lado de um prédio, né? E passa por dentro do prédio e sai do outro lado. E aí ele volta, faz aquele malabarismo todo, e na hora que ele vai dar um pé no peito do Super-Homem, o efeito da estrela passa e quase quebra as pernas, né? Ok. É o Super-Homem. Então, você tá mais disposto pra conversar agora, Homem-Aranha? Ele, é claro, eu não tenho muitas opções, né? Achei nós sendo desgraçadas, né, cara? Os dois apertam as mãos, aí o Homem-Aranha fica achando que vai quebrar o dedo. E aí, grátis, novas tatuagens dos super-heróis pra você colar na sua pele. Não perca nas revistas do Super-Homem, Super Amigos e Hulk. Tá aqui no meio da revista. Só a favor. E capítulo 3: O Chamado da Batalha. Já começa com uma cena mostrando coisas que o Magaren gosta, os esquis que o Aranha faz com teia. Sabe aquele, quando o cara, o povo anda numa lancha com uma corda e um cara atrás segurando a corda assim, esquiando na água, né? O Homem-Aranha tá fazendo isso, o Super-Homem tá levando ele, né? Coisa horrível. Eles estão indo pra uma velha estação de trem que o Super-Homem, é uma trilha residual de energia que ele seguiu, né? É mais um dos inúmeros superpoderes que ele tem, né? Tá certo. Acontece. Aí eu não sei por que eles resolvem que o Aranha tem que entrar primeiro. Pois é, cara, não tem... Tipo, amigo, você é um tanque, por que que eu tenho que entrar primeiro? Me explica, mas tudo bem. Eu não sei nem por que que eu vim, né? Na verdade, aí o Super fica lá descansando, enquanto o Aranha leva choque pra todo lado lá dentro. Ou então, pode ser a diversão do Super-Homem, né? Ele fica olhando o Homem-Aranha lá dentro com a visão de raio-x e rindo, né, cara? Vendo ele passar pelas situações, porque o Homem-Aranha, ele chega, aí uma porta se fecha, aí começa o... tem metralhadoras do chão, ok, né? Tem um ratatá no chão aí. E... Quer? Tem um Pokémon no chão? Tem, o Ratatá. Aí o Homem-Aranha fala, ah, eu posso sair do chão, é só eu segurar nas paredes, é, a parede tá eletrificada, aí ele pula no teto, o teto tá fervendo, é, cara, era muito engraçado essas histórias antigas, né? Mas aí o Homem-Aranha consegue fugir, né? Aí o Super-Homem, depois que já assistiu, já riu bastante, ele entra. Entra arrebentando tudo, aí tá lá. Entra fazendo papel de tanque, ué. É legal que o Aranha fala aqui. Olha quem está por trás de tudo, o Dr. Octopus e... aí o Lex. É, Lex Luthor. Muito perspicaz. Se ele olhar só a parte de baixo do Luthor, ele ia achar que era o Duende Verde. É verdade, cara, tá parecido. Bom, e aí eles falam... como a gente vai saber que a Miriam e a Mary Jane estão bem? Aí o Luthor mostra as duas fazendo pole dance. E aí os dois vão atacar, né? O Homem-Aranha vai atacar os dois e ver que é só um holograma. E aí tem uma cena ótima, né, cara? O Homem-Aranha tenta hackear o computador pra ver pra onde que eles foram. Só que na hora que ele tá mexendo, o computador explode, o Super-Homem vê só pro Homem-Aranha pra longe, ok? Aí o Homem-Aranha pensa, ah, agora a gente... nós voltamos pra estaca zero e tal. O Super-Homem, não, não. Antes do computador explodir, eu usei minha visão de raio-x, memorizei todos os circuitos e com minha super velocidade e memória fotográfica, eu posso reconstruir o computador. Tão simples. É demais, né, cara? Por isso que eu não gosto do Super-Homem. Legal se ele fizesse um trabalho tão bem feito que ele reconstruísse até com explosivo de novo. Eles não ficaram pra ver, vai saber. Como não? O Aranha usou o computador, pô. Ah, mas demorou um pouquinho. No final dessa hora você vai ver aquele cogumelo atômico lá. Não explodiu porque o Aranha só fez tic-tic-tic. Se tivesse feito tac, tinha explodido. Nossa. Eles vão brincar de novo de esquiar? Não, o que eu acho legal é, o computador, eles têm a localização de onde foi enviado. Onde foi enviado o quê mesmo? É, de onde que veio a transmissão do Octopus do Luthor. Isso. Aí ele vira e fala: não, tá aqui, ó. 30,4 graus latitude, latitude sul, 37,22 graus longitude leste. Isso é África, não? Aí o Super-Homem já vira, pra ser exato, é o Monte Kilimanjaro. Pô, vai ser bom assim lá longe, maluco. Ele tem memória fotográfica, você esqueceu? Ele já deve ter lido isso. Ele também é um super dicionário, que ele começa a falar com os... Ele começa a falar com o... Engraçado que ele chega lá na África lá e chega, vê os selvagens, né? Masais. Guerreiros masais. Selvagem. Aí o Super-Homem começa a falar lá na língua do... de Massaiês lá. Massa véia. Massa véiês. Aí um dele lá fala: ah, tudo bem, você é o Super-Homem, né? Eu te conheço quando eu estudei em Londres e não sei o quê. Pois é. Aí eu imaginei ele falando com aquele sotaque londrino lá de... Batata quente na boca. Super-Homem fala, né? Que pergunta se eles viram algo estranho na região. Ok, né? E aí eles levam: ah, não, calma aí. Se aconteceu alguma coisa estranha na região, o chefe lá, acho que é o chefe da tribo, né? Isso. Ele tem conhecimento. O T'Challa. Ou seja, o Chaka. Eu acabei de virar a página aqui. Vai lá, Mônio. Pode seguir. Vamos lá. Ele fala que o Chaka pode ajudar, só que antes, pra dar informação, ele quer alguma coisa em troca, né? Uma exibição dos poderes. Chaka. Chaka, não o Chaka. Chaka, é o Chaka. O Chaka lá do Mundo Perdido. É o Chaka. Chaka. Chaka bom. Mas então. Aí os problemas, não seja por isso. Pega um bando de guerreiros e fica fazendo malabarismo com os caras? Por que não? Faz uma roda gigante, né? E o melhor é que todos eles estão sendo jogados e ficam de pé. É o mais fantástico de tudo. Eu não sei quem é melhor, o Super-Homem ou os caras que conseguem ficar de pé. Tá muito bom isso daqui, né? Aí depois eles recebem um drink, leite de vaca com sangue. É. De vaca. Isso. Na verdade, o leite eles não falam do que é, né? É só uma mistura de leite e sangue de vaca. Vocês já viram aquelas campanhas promocionais que mostra o Super-Herói com bigodinho de leite? Aquela propaganda tomou da Parmalat, dos bichinhos? Eu prefiro essa Parmalat. Eram os inimigos do Homem-Aranha crianças, né, cara? O Homem-Aranha não tem nenhum inimigo que chama hipopótamo, né? Não dá ideia. Talvez tenha. Olha, vamos ver. Não lembro de nenhum personagem que use hipopótamo. Será que tem? Tem um personagem chamado Hipo na Marvel. Ó, medo. Tá aí, ó. Eu mandei um link. Nossa. apareceu meio recentemente, mano. Ah, que é o Dark Reign. Tá enfrentando o Aranha. Olha, caramba. É, Reinado Sombrio, Homem-Aranha, aquelas histórias do Venom lá. Meu Deus, e tem mesmo. Eu não duvido de mais nada. Mais nada nesse mundo. Bom, aí o Super-Homem vai carregando o Homem-Aranha e o cara da tribo lá que vai mostrar o caminho, né? Isso, o cara da tribo que não tem nome. Eu acho que fala o nome aí, não fala? Fala, ele é o Nunchaku. Nunchaku, é, Nunchaku. Lutador. Os vizinhos dele é o T'Challa. E, é. Eles finalmente chegam no lugar lá, o Super-Homem acha uma porta secreta. E aí sai um guerreiro qualquer lá que tinha sido capturado, né? E tá super forte porque ele tá... Aí, ele tá mais forte agora. E ele tá com o negócio lá da radiação vermelha. E o Homem-Aranha não consegue derrotar ele. Então eu acho que a radiação realmente deixou ele mais forte. Não é que só enfraquece o Super-Homem. Mas eles falam que é a radiação vermelha. Eu sei que a espada é. Ah, tá. A espada é verdade. O Aranha não é conseguiu verdade. Enfrentar ele. O Aranha não conseguiu derrotar ele. Que ele usou aquele truque ridículo do Tatu Bola de novo. É, não é verdade, mano. A espada tá com radiação vermelha. Inclusive ela corta o cabelo do Superman. Podia ter cortado esse topetinho, né, cara? Cabelo pega, rapaz. Isso. Mas o topetinho é justamente metade do disfarce. Ah, é verdade. Bom, e aí? O que que o Super-Homem e o Homem-Aranha fazem pra derrotar o cara? Cara, o Super-Homem ele solta fogo dos olhos. Não é visão de calor. Tem umas labaredas, tá vendo? Uhum. Enquanto o Aranha tá asfixiando o cara que até o Super-Homem tá cozinhando ele com chamas que saem dos olhos. O Super-Homem fala que enquanto ele lutava com o Homem-Aranha a primeira vez, ele usou a supervisão dele pra analisar a composição química da teia e jogue a teia no inimigo. Mas sinceramente, você tá no meio de uma luta, você não para pra fazer uma análise química das coisas? Com certeza. Claro. Eu acho justo isso. E aí, enquanto o Homem-Aranha vai jogando a teia, o Super-Homem vai usando a visão de calor pra aquecer no ponto exato, pra deixar a teia dura e prender o cara. Tá ótimo, tá muito bom. Inclusive, eles traduzem a onomatopeia, né? Pra fuip, fuip. Essa explicação aqui foi tão idiota que o Aranha, inspirado por ser tão sem graça, ele até fala zorra. Zorra, zorra. E aí eles chegam no lugar lá, né? Na base, no capítulo 4. A decisão. E aí eles descobrem que não tem ninguém no esconderijo, mas tem um silo de um foguete vazio, né? Aí o Luthor e o Octopus foram lá pra o satélite da Sociedade Negra. Não me pergunte o que é isso. É um grupo de vilões que se reuniram e queriam fazer alguma coisa. Alguma coisa idiota, pelo visto. Não é da DC? Mas eles tinham dinheiro, eles tinham um satélite órbita, né? Verdade. Aí ele chegou lá e ele descobre onde é a casa de show que a Miriam e a Mary Jane estão fazendo a poletrança. É dentro de uma bolha, né, cara? Olha. É, só falta tá cheia de gel. E a Mary Jane tá empolgada, né? Tá lá pulando. Como sempre, o mundo tá acabando e ela só quer dançar. Bom, eles chegam lá e ele pega a peça que ele roubou do computador lá no início da história, né? Que é justamente uma peça pra controlar uma coisa que a gente vai ver pra frente aí. Que o robô tinha comido. Isso, que o robô tinha comido. Aí tá tendo um lançamento do... Como é que chama o negócio mesmo? Conlab. Conlab, isso. Que era o satélite lá. Mas é importante falar que eles estão, que a gente tá vendo o lançamento através de outro crossover, pô. Morgan Edge e John Jonah Jameson. É verdade, é verdade. É o John Jonah Jameson e esse cara. Não sei o que. Morgan Edge. Ele é o dono da Rede Galáxia de televisão. E também é dono do Planeta Diário. Ah, é? Não, mas não era o Perry branco lá? Não, o Perry, ele é editor só. Ah, tá. O que eu quero saber é, quem é o tal do Kark que Morgan Edge cita? Na página do que estão lançando com o Lab aí, último quadrinho à esquerda. Eu falei exatamente como Kark. O Clark tá escrito como C-K-A-R-K. Kark. No quadrinho tá escrito bar. Ah, é? C-Kark. Ah, mas dá um desconto, pô. Ele chamou o cara de Kark, eles estão saindo do bar. Deve estar enchendo a cara. Ah, verdade. Dobrando a língua lá. Aí tem o lançamento do satélite e o Lex Luthor toma, né? Os controles do satélite. Que ninguém sabia pra que servia. E eu continuo não sabendo pra que ele servia exatamente, né? Como não? Pra disparar um laser contra a Terra que faz o nosso clima ficar maluco. Pois é. O que que a NASA ia fazer com isso? Eu não faço ideia. É, o Lex toma conta e faz justamente isso. O foguete lança um raio na Terra, começa a causar charquinados na Terra, né, Magari? É. Ele começa a causar um monte de furacão e tudo mais lá. Começa a cair tubarão do céu. Ah, não. Aqui, infelizmente, não. Iria melhorar bastante a história. Aí o Homem-Aranha, de alguma forma, ele achou uma nave pra ir pro espaço. Não, devia ter uma reserva lá no esconderijo, né? Chega ele na nave, o Super-Homem lá no lugar. O Super-Homem tenta barrar o raio, não consegue. Aí o Homem-Aranha fala: o que, que você tá fazendo aí, Super? E entra no, na rota do raio e cai também, né? Aí vamos lá, eu sou o vilão, eu tô num satélite em órbita da Terra, controlando um outro satélite que tá disparando um laser. Esse laser zoou o Super-Homem e o Homem-Aranha. O que, que eu faço? Deixo os dois lá pra morrer? Óbvio que não. Você pega os dois e leva pra dentro da sua nave. Pra contar todo o meu plano, senão vai a graça. É, o plano do Lex é chantagear o governo pra falar: ou vocês me dão 10 bilhões de dólares, ou eu continuo com esse destruindo a Terra, né, e ampliando o tornado até alcançar o mundo todo. Eu imaginei o Lex colocando o dedo na boca assim: 10 milhões de dólares. Pois é. Tinha que ter aqui o... como é que chamava? Mini-Me. Mini-Me. Aí pra variar vai o Octopus, o Aranha pro... o Super pra cima do Octopus, o Aranha pro Flash, pro Flash, pro Lex. Começa uns catiripapos lá, sei. Na falta de gravidade, o Super ainda tá meio atordoado pelo raio lá. Mas aí rapidinho acaba e termina tudo. É engraçado que o Octopus tá fortinho aqui, não tá gordo como sempre, né? Ah, mas nessa época aqui ele tava malhado, tava sarado. Tava. Tá, ok. Então, o cara, ele tava sarado, não sei o que tava. Tá um papo ótimo isso aí. Um papo bem másculo, né? Ah, começa aqui o festival de hentai japonês aqui. Até porque se é hentai, é japonês? Eu falei japonês porque tem tentáculos envolvidos. Ah, tá. Inclusive o Super-Homem arranca dois, né? Isso. Do Octopus. O Octopus fica cego sem os óculos? É, ele enxerga muito mal, né? Não, ele fica desesperado quando ele perde os óculos. Meus óculos, eu não tipo posso ver. Tipo Velma no Scooby-Doo. É como se... ele tá parecendo um ciclope aí, né? Tipo, ele tira o óculos, fecha o olho e fala: meu Deus, tô cego. Eu fiquei imaginando esse óculos sair voando e cair no Super-Homem aí. Claro, quem é você? O Lex, né? Agora tudo faz sentido. E aí eles lutam. Aí quebra os óculos do Octopus, que é igual o cabelo de Sansão. Deixa o Octopus inútil na história. Isso, pois é. Sectopus, que ele tá sem dois tentáculos. Aham. O Super-Homem sai voando pra... pra quem mesmo? Pra impedir alguma coisa aqui? Pra que que ele vai lá mesmo? Pra impedir o raio? É, pra parar o raio. Isso. Aí aparece assim: tente imaginar como você se sentiria se o destino do mundo estivesse em suas mãos. O Super-Homem tá rindo aqui, parece, pelo desenho. Tipo assim, ah, que ótimo, né? Ele tá que o mundo se exploda. Ele tá viajando no tempo, ele tá ficando velho. Pois é, o cabelo tá branco, né? Talvez ele tá rodando, ele tá voando ao redor da Terra, e quando ele viu que não dava certo, aí sim, ele entrou na Terra e foi... Opa, é só no filme que acontece. Em qual dos filmes? É no primeiro ou no segundo? Em qual filme que é? Primeiro. Ah, o primeiro ia sair um ano depois disso aqui. Não, saiu antes, não. 77? 78 o filme. Só que é de 76 e o filme é de 78. Ah, eu achei que era 77. 77 é Star Wars, né? Isso. Ok, o que você vai falar? Ah, é 76. Eu esqueci do pequeno lapso de tempo. Só que é de 86, mas... Ah, mas a Pelebal saiu em 77. Sim. A Pelebal publicou um ano depois, parabéns. Tá vendo? Enfim, aí até o Octopus vê que o Luthor é doido e se vira contra ele, quebra o controle do satélite e... É porque o Luthor ia destruir o mundo, né? É tipo assim, como é que você... Ô, Octopus, como é que você vai gastar a sua grana se não vai ter mundo, né? Não vai existir terra. Basicamente o mesmo argumento que ele vai usar anos e anos depois com o Mistério. Isso, no Trip View da semana passada. Ah, o Super-Homem voou pra Terra porque tinha uma mega onda cheia de tubarões indo pra... pra Costa Leste, eu acho. Sharkwave. Sharkwave, aí, um bom nome pra uma continuação. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, procura Sharknado no YouTube. Não vou nem colocar o link no post, não, que eu tô com medo. Ou escuta o TripView de quarta-feira passada. Ou entra no site, Novo Clarim, lá do Magaren, que ele fez todo um post falando sobre o filme. Aí, que beleza. Eu não sei porque eu falei isso gesticulando o braço aqui, como se estivesse apontando pro site. Vai entender. Entendedores entenderão. O filme é da Asylum. Eu não lembro nenhum filme da Asylum ou algum personagem fazer marabarismo com um monte de selvagem. Aqui não mostrou na história, mas o Super-Homem tava fazendo malabarismo com eles e eles estavam todos gritando: êêê! Aquele ui! Bom, aí o Super-Homem chega na Terra e começa a voar acima da velocidade do som. Aí o Super-Homem consegue impedir a onda, né? Ele faz sempre uma muralha de som, né? Basicamente. Ok. E aí, finalmente, o Homem-Aranha consegue derrotar o Lex Luthor. O Octopus... Ele derrotou o Octopus também, né? E aí termina com o Homem-Aranha, o Super-Homem voltando pra Terra. O Super-Homem tenta quebrar a mão de novo do Homem-Aranha. E termina com os dois, cada um indo pra um lado, carregando seu pacotinho, né? O Homem-Aranha. Engraçado é que é estranho isso aqui. Termina com o Aranha levando o Octopus nos braços, o Super levando o Lex nos braços e deixando a Mary Jane e a Miriam pra trás ali. Em cima do prédio, né? Sozinha, né? Se vira, Hipocreias. Que esses aqui já são nossos, né? E pelo tamanho do Lex Luthor aí, eu acho que o Super-Homem tá carregando o Mini-Me. É. Bom, e aí a gente. E ainda tem o epílogo. Olha só, essa história é ótima, né, cara? O epílogo é basicamente o Peter e o Clark se dando bem, né? O Clark. A gente acabou de falar de que eles dois saíram com os caras e aí você fala que eles se dando bem. Terminou com os dois se dando bem. Capitão Stacy vai ficar com o Simples. Não, mas o Clark fez um filminho, né? Ah, ele fala aqui. O Clark ajustou uma câmera de vídeo automática pra registrar a chegada dele. Tá, né? Ok. Ele calculou assim, eu tenho que chegar ali porque a câmera tá apontada pra lá, né? É. O Aranha faz isso, por que o Super não pode? Em teoria, o Homem-Aranha tem um chipzinho no cinto, né? Não, não. Deixa bem claro no começo da história que é uma câmera automática que fotografa a cada 10 segundos. Ah, verdade. Não, o mais engraçado é que o Peter chega pro Jameson. Olha, eu tenho aqui as fotos que eu tirei. O Jameson fica todo feliz. Oh, pode jantar por minha custa. Será que ele esqueceu que lá no começo da história isso não deu muito certo? Pois é, né? Ele devia falar, primeiro me mostra as fotos, depois a gente conversa. Pois é, né? Só falta o Peter estar com um monte de foto de dentro da espaçonave, né? Como é que você tirou essas fotos, Peter? Segredo profissional. Lente objetiva, muito boa. E o Clark também fez a filmagem. Aí o... Como é que chama o cara mesmo? Morgan Edge. Isso. Ele fala, ah, Clark, não, calma aí. Então eu acho que a gente vai te dar uma outra chance, não sei o quê. Termina com todo mundo andando feliz. E sobe a música do Mágico de Oz. E é isso, fim. Ah, cara, considerando na época que a história saiu, ela é bem legal. Eu acho ela divertida. É a ação do início ao fim, ela é bem montada, é bem amarrada. Pra uma história que tem o Super-Homem, até que é legal. Maldade no coração. Mas assim, eles conseguiram fazer um crossover interessante, sem forçar muita coisa, sabe? Eu achei legal. Assim, sem forçar, vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Sim, sim. Mas a história flui bem, tem uma ação legal. A gente não falou os artistas, né? Não. O roteiro foi feito pelo Jerry Conway e a arte pelo Ross Andrew, com o Dick Giordano como arte finalista. E o Roy Thomas foi consultor de criação. Tanto o Jerry Conway quanto o Ross Andrew já tinham trabalhado tanto com Homem-Aranha quanto com o Super. Já escolheram justamente por isso, né? Foi. Já conhecia o universo dos dois personagens. Exatamente. Bom, então, para mais informações sobre essa história e sobre outros crossovers do Homem-Aranha, confiram o Tweepcast da semana que vem. Até mais, pessoal. Abraços. Até. Falou. E continua a música do Mágico de Oz. Bluebirds fly.